cidade, alerta horário nobre da televisão e o da Atena. Diz que o nosso povo não tem coração, porque de certo nunca passou fome e eu nunca levou tiro de oitão. É foda criticar sem saber. O Hélio Costa diz que ladrão tem que morrer. Eu também não tô aqui pra defender traficante nem ladrão, tô só aqui pra justificar a morte do playboy cuzão, que nunca ajudou ninguém com real. E a sua ignorância é o seu corpo no instituto médico legal. Tô lutando pra ver os meus mãos longe do fumo, das broncas do crack. Eu não quero mais sangue bom atrás das garras. Não tô aqui pra ganhar dinheiro, eu tô aqui pra lutar pelos meus irmãos, meus amigos verdadeiros. Evandro tá colando, diz qual que é. É o primário, uma arma poderosa contra o maldito Lucifer. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. É pra não ver mais um playboy metido a besta de refém, trazendo do meu povo cada dia mais sobrevivente. Não pra ver maluco viciado, nem menor em delinquente, esvaziando as cadeias, lotando as escolas, diminuindo o consumo de drogas. Quem sabe um dia esse sonho vai ser uma vitória. Quero abrir os olhos da sociedade pra mortalidade infantil, pra que no futuro as crianças digam com orgulho: Pátria amada, Brasil. Conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você humano consciente. É um conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você mais um sobrevivente. É um conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você humano consciente. É um conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você mais um sobrevivente. Minha missão é difícil, é dura. Pro meu som eu encontro inspiração na rua. Tô mano derretendo a vida no cachimbo. Realidade crua é mais a vontade de vencer. Nos toca pra frente. O que me dá força é o choro da criança ao ganhar um presente. A risada do moleque no jogo de futebol. Quem sabe de repente é isso aí que me dá vontade de lutar, que me faz feliz. Só que aí ativa a armadilha, vem a droga de surpresa e arrasa com as famílias. O sorriso some, a lágrima cai. É mãe lamentando, perguntando: ó, meu pai, o que que eu fiz pra merecer tudo isso? Depois é Dona Maria visitando filho no presídio. O Brasil tá em guerra, onde ambos os lados se ferram. O playboy por não ajudar, o pobre por matar. Quem sabe a união não vai nos ajudar. Pode crer, faça de tudo pra mudar, regenerar. Verás o resultado na benção de Deus, na honestidade, no trabalho. É isso aí, matador e popular, fazendo a promorar, mostrando a verdadeira face de Itajaí. Seja no gospel ou no mundão, o que importa é o conselho, a mensagem de irmão, a força de vontade, a determinação. Não mostrando só o problema, mas também a solução. O estudo, a escola, é o amor da sua mãe, da sua mina, e um não pras drogas. Conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você humano consciente. É um conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você mais um sobrevivente. É um conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você humano consciente. É um conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você mais um sobrevivente. Olho pro mundo e dá vontade de chorar, dá vontade de sair, dá vontade de mudar. Não me sai da cabeça a hora que aprendi que o matador é meu lugar. Minha vida é aqui, graças a Deus eu não me iludi. Um carro do ano, piranha, se pá não foi o corpo no chão pra Globo filmar, mas nem por isso eu vou tirar com meu corpo fora, fingir que eu não sei de nada, pois eu sei, tu sabe. Então que Deus ajude nessa caminhada, nesse caminho de espinho, nessa longa estrada, nosso conselho tá aí pra quem quiser ouvir. Eu faço o que posso, agora depende de ti. Na pampa, na moral, sem briga no salão. Seja competente, seja sangue bom, sempre honesto e nunca vacilão. E terá amigos pro resto dos seus dias. Será admirado um cidadão digno da periferia. É rango no prato, é ficha limpa, é pai chegado. Positivo, abrindo sua mente, fazendo de você humano consciente. É um conselho positivo, abrindo sua mente, fazendo de você mais um sobrevivente.